Boa tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra, a primeira sessão do novo ano 2022, uma sessão calminha para descontrair depois da noite de passagem de ano. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passaram por cá nomes como Tess Park e Maisie Star, Amber Run e Clan. Abrimos a sessão com The Luminers e a música Slow It Down. Passamos para Young the Giant com a música Call Me Back. Depois Gregory Alan Isakov com Salt and the Sea. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Just a boy by the phone My head was stuck in the clouds Feet would not touch the ground You didn't have to leave that way Didn't have to leave that way Cause I was just a boy by the phone I've been holding on to all your promises Why'd you tell me you were on your way back? I've been waiting so long, days have come and they've gone Don't leave me Call me back Could it be I was the one that you held so deep in the night? On the back staircase you fell to your knees with tears in your eyes. All that you suffered, all the disease, you couldn't hide it, hide it from me. Alone, scared in your room, would you swear there's nobody home? On the bed laying awake as you prayed he'd leave you alone. I'll let the darkness swallow me whole. I need to find you, need you to know. I'll be your friend in the daylight again. There we will be like an old. This old town, the sea. Doctors with their medicine left me to rock in my faith. From the destruction out of the flame, you need a villain, give me a name. I'll be your friend in the day. The Wild Roses Grow, uma música de Nick Cave and the Bad Seeds, aqui com a participação também de Kylie Minogue. Depois, Tess Parks e a música Gates of Broadway. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my friend.

Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar no alinhamento, vamos ouvir a música Five String Serenade de Maisie Star. Daqui a pouco, na playlist, Billy Martin e Daisy Gray. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. sun for a só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Liquid Love de Billy Martin, passamos para o primeiro hat-trick da noite com Amber Run e a música Fickle Game, depois Clan e a música Problema de Expressão, por fim For a While, uma música de Fan Lily. It hurts to feel this smile. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir uma bonita e interessante versão do clássico de Chris Isaak, Wicked Game. A versão é de Dowsy Gray. Daqui a pouco, na segunda hora, até às 21 horas, passarão por cá Emily Wolf, Cigarettes After Sex, Javan, Luís Severo, entre muitos outros. Deixe-se ficar na companhia do Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt e está a ouvir a playlist. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire make foolish people do. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Que não lhes apetece. e a quem imita os lobos, embora imitando gente. Há quem lute a lutar, veja o mundo andar para frente. Apesar de ser tão tarde, há quem cresça no escuro e do dia se resguarde. Há quem corra sem ter braços para os braços que os aceitam, e seus braços juntos crescem, entrelaçados se deitam. E amanhã traz outros braços, também juntos de outra forma, de quem luta e ao lutar a si mesmo se transforma. E tu, Maria, diz-me onde andas tu? Qual de nós faltou hoje a rendido? Qual de nós viu a noite até ser já quase? À espera do comboio na paragem do autocarro, à espera do comboio na paragem do autocarro. Lá embaixo ainda há quem passe um sonho que anda solta, vem bater à minha porta, diz a senha da revolta. Vou plantá-lo e pô-lo ao sol até que se recomponha. É um sonho que acordado vale bem quem o sonha. Lá embaixo até já disse que é que tem a ver comigo. No entanto, sobressalto se me batem ao postigo. E tu, Maria, diz-me onde andas tu? Qual de nós falta hoje a ver? Quando nós viu uma noite até ser já quase dia. É tarde, Maria. Toda a gente passou horas em candores encontrado, como à espera do comboio na paragem do autocarro, à espera do comboio na paragem do autocarro. Embaixo ainda anda gente e uma cara conhecida. Vai abrindo no escuro uma luz como uma ferida, como uma luz que corre atrás da corrida de um cometa. Vejo vales e valados no seu pé de uma valeta. Lá embaixo ainda anda gente e uma cara conhecida. Vai atendo noite fora um incêndio na avenida. És tu, Maria, eu sei, já sei. És tu, qual de nós faltou hoje ao rendevo? Qual de nós viu a noite até ser já quase dia? Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com uma música de Sérgio Godinho, Lá em Baixo, o nome da música, interpretada pelos Clã num álbum gravado ao vivo em 2001, Afinidades, pelos Clã e pelo próprio Sérgio Godinho. De Lá em Baixo passamos para Emily Wolf e a música Steady, depois Benjamin Booker, o roqueiro norte-americano, aqui com uma balada, uma música bem mais calma, Believe. You nothing I make it on my own. Listen, born to nothing. All the people put you down, boy. Won't you take me? Don't nobody want you around, boy. Playlists com Miguel Bettencourt. Depois de Benjamin Booker, Emily Wolf, Klein e Sérgio Godinho, vamos ouvir Cigarettes After Sex, uma das presenças habituais na playlist. A música é Affection. Daqui a pouco, Walter Lobo e Gilberto Gil. I get mean when I'm

também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arde de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um si. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a peça, eu nessa de horror. E me remete ao fio que vem lá do sul. Insiste em 0-0. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Javan e a música Se. Passamos para Walter Lobo e a música Quem Me Dera. Depois Lenin com Nem Sol, Nem Lua, Nem Eu. Quem me dera encontrar-te num acaso, num confronto inesperado. Quando a vida fosse embaixo e ofegante, respirar-te um oceano, navegarmos de Positano e a vida é toda nossa. Qual é o nome desta moça? Traz um vestido tão bonito, da terra para a lua, da lua para o mar. Se o teu corpo é mar inteiro, o que eu quero é naufragar. Puxa-me à superfície e dá-me provas do teu sal. Resgata-me em teu nome, leva-me ao teu cais, que eu acordo a ilha toda, se o que eu tenho é real. Se o que eu tenho é real, quem me der. Quem me dera envolver-me em tempestades, cortar tudo em metades. Tu inventas, eu acredito. Quero saber onde ela pousa, para me perder no infinito,

comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Do que eu pensava encontrar. Chegamos ao fim da primeira sessão de 2022 da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Vamos ouvir a música Anda a Estragar-me os Planos, de Salvador Sobral. Espero que ele não tenha razão em relação ao ano novo. A ver, vamos. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana, um feliz, excelente e próspero ano de 2022. Um abraço, até ao próximo sábado. Tá bem, então vá. Sei por onde vou, é o melhor caminho. Não deixo nada ao acaso. Por favor, anda a trocar-me o passo. Tenho uma rotina para todos os dias. Há de durar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta. Faz-me esquecer que amanhã vou trazer.